Eu quero agradecer, cumprimentar, parabenizar a todos os monitores que trabalham com vocês, os pais, as mães que estão presentes, a cada um, cada uma de vocês, por este trabalho de cooperação. As coisas são possíveis quando são feitas a muitas mãos, como disse o secretário de Esportes. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos um sonho, que temos ainda. E esse sonho só se materializa com vontade, com força, com paixão, com resistência, com perseverança. Eu queria dizer aqui, Alcídio, que o Velho Verde é um bairro bastante afastado do centro da cidade. E é um bairro que ficou sempre muito distante, também é distante do comércio, distante dos equipamentos públicos, e o bairro sempre reclamou da dificuldade que tem os seus jovens de poder ter acesso ao esporte, lazer, à cultura e tantos outros equipamentos. E o Vale Verde, além de ser um vale, realmente é um vale acolhedor. É um lugar lindo, mágico, maravilhoso. E lá, hoje, para a criação desse projeto no Vale Verde, contempla todas essas, eu diria que não todas, mas contempla mais da metade de todos os alunos que estudam hoje na Escola Municipal do Vale Verde. E destacando que quando assumimos o governo, existia uma escola de primeira a quarta série, algumas salas de quinta. Nós ampliamos lá, hoje, o Vale Verde, que antes sentia tão distante do Batão, representa, integra com o Batão, com os equipamentos públicos que ele recebeu. Hoje, a escola do Vale Verde, em que nós entregamos as obras concluídas agora no final deste ano, é um grande complexo de educação, porque tem hoje pré-escola, creche, primeira, quarta, quinta, oitava, com salas com ar-condicionado, com toda a estrutura montada, quadra coberta, e até o final deste ano, e até o final do mês de outubro, todos os alunos, não só do Vale Verde, como os alunos, todos os alunos da rede municipal da Atão, receberão o seu netbook. Isso é uma grande conquista para uma cidade como a Atão. E queria assim, se bate no peito mesmo, com muita emoção. Às vezes dá vontade de rir, às vezes dá vontade de chorar. Mas a cidade de Cubatão sempre foi vista como uma cidade da indústria e da missão. Ninguém queria olhar a cidade como um todo, que tem povo, que tem gente, que tem garra. Tem um povo que construiu um pedacinho deste Brasil. Mas hoje não é mais assim. Cubatão vista com todo respeito. E é a única cidade do Brasil que sabe do mundo que cada aluno terá o seu próprio computador. E vai levar para a sua casa, vai mostrar para a sua mãe, para o seu pai, para os seus vizinhos. É a ferramenta dele para acessar o mundo, interferir no mundo, interferir positivamente nos projetos políticos da sua cidade, do seu país, para jovens. E ajudando assim a construir cada vez mais um mundo melhor, mais justo, mais humano, mais bonito, com um sorriso de cada um, de cada uma de vocês que subiu aqui no palco e que está sentado nessas poltronas, aqui cheio de esperança, como nós todos e todos aqui sonhando. E esse sonho se realiza com vocês. Eu tenho certeza, e como eu estou colocado aqui, onde nós vamos ver muitos de vocês, como a Daniele, pegando no peito uma medalha olímpica. Mas, de qualquer forma, vocês já são campeões na vida porque escolheram o caminho do bem de construir uma sociedade melhor. Parabéns a todos vocês e Deus te abençoe.